Felizmente, tudo não passou de um grande susto. E, para a alegria de todos, estavam prestes a ter a sua recompensa.